EV20, dia Alfa no ponto de pedra 386, voo no 6 ou no 3. Salvador, boa noite, Estrela 282, estabilizando o localizador. Tio Xenero 612, altímetro no 020, reporte externo da chave travado, aguardo na autorização de pouso, por gentileza. Alpha the ground 3P5216, got information Tango. 5216, go ahead. Request flight level 150 to Aracaju. Go to Aracaju, flight level 190 via Golf 677. Book a departure, Aracaju transition. Take off from runway 10 left turn, squawk 5074, departure frequency 120.8, read back. Request flight level 200, book a departure transition Aracaju, 10 runway, turn left after 5074. And 1208, the 3P5216. Read back correct, call ready for push and start. Will. A 3662, após o point da Gol, segue via Juliette, portão número 8. Após o Gol, Juliette, 8. Até mais. Sente, livre pouso, pistão 0, vento no 60 graus com 099, o Xenia da 62, 12. Livre pouso, o Xenia 62, 12. Boa noite, voo no 6 ou no 3, ponto de espera, da 1-0. Muito boa noite, voo no 6 ou no 3, ali mantém cabeceira no 0 inicialmente. Ali mantém a cabeceira no 0, voo no 6 ou no 3. Quatro zero sete zero, táxi via Juliette, portão número 9. Via Juliette pro 9, 4070. Oxené 6212, nos solos 44, livre direita, chamou o solo 21, decimal 9. Livre 219, 6212. Boa noite, 62. Boa noite, 6212, táxi via Alfa, repartindo da Juliette. Alfa, repartindo da Juliette, 6212. Número 3 tem livre decolagem, pistão no zero, vento no 60 graus com 1 no 0 nós. Livre decolagem no 0, voo no 6 no 3. Vai passar 170, chame Recife em 1251, alterna 13325. 2151-3325, obrigado, boa noite. Boa. Bruno Salvador, boa noite, gol no 613. 613, boa noite, saída Arbor. Sub Mantenha nível 2, correção 360, veja na Serra Delta. 360 no perfil da Arbor, gol 1613. Passa da Juliette, CDL 226. Taxi via Juliette, portão 5. Estabilizado ILS, visual com a pista, tá 3858. Complete final ILS, torre 186, 3858. Torre 186, Salvador, boa noite, Santa 3858, duas milhas para o externo, já baixado e travado. 718, meia torre. Desculpe. Salvador, boa noite, Santa 3858, a uma milha e meia para o externo, baixado e travado. Santa 3858, tráfego avistado, livre pouso, pista no zero, vento no 60 graus com 1 no 0 mais. Livre pouso, pista 1 no 0, Santa 3850. Alpha to ground, prepare 5216 for pushback and start up standard 13. Clear to push and start, call ready for taxi. Cleared for push start and call for taxi, 5216. Oito no solo 52, direito, Oliver Brown, 219. 219, 3284. Alfa, repartindo da Juliette. Boa noite da Juliette, 3258. Do ground trip, 5216 with 48 stores on board, 4 hours fuel endurance of the Nathan Recife for taxi. Roger, 48 on board, QNH 1020, taxi via India and Alpha, holding short call tower 118.6. Are you aware that Aracaju opens at 2340? Yes, we are aware. Thank you. Roger, holding short call tower 118.6. Have a good flight. Holding short 118.6. Good night. Ano 3, passou 70, chame Centro Recife, frequência 1260, alterna 1288. 260, 288, bom fim de semana, obrigado. Obrigado, igualmente. Oito, após a aeronave da Trip, segue via Juliette, portão número 3. Gente, após a passagem da aeronave da Trip, visual com a mesma, portão 3 via Juliette. 5216, clear line up and take off runway 10. The wind is 160 degrees with 08 knots. Clear to line up and take off 5216. Salvador, boa noite, Xané 6310, seguinte da Tango e descida 150. Xané 6310, chegada a Mari, desce e mantém a 3.000 pés, 10, 20, ajuste. Gente, na Mari, 10, 20, solicita a ITAP, se possível. Está autorizado, ITAP. Gente, direto ITAP, obrigado. Salvador departure, trip 5216. 5216, clearly maintain flight level 190, Puka departure. Climb and maintain 190, Puka departure, when possible request flight level 150, trip 5216. Climb and maintain flight level 150. 150 and request Puka. Fly direct to Puka, intersection and climb and maintain level 150. 150, direct Puka, intersection 35216, thank you. 6310 está livre, está interceptado LS. Temos, isso é para 2000, autorizado LS, forma estabilizada, Xané 6310. 2000, vai para mais estabilizado, obrigado. estabilizado em LS, 6310. Ok, complete final em LS, torre 118.6, 6310. 118.6, obrigado. Salvador, Oceaneira 6310, boa noite. Boa noite, 6310 da Oceaneira, altímetro no 020, já embaixo da vara. Ainda negativo. Reporte quando for, gentileza. Reporte na nave. Oceaneira 6201, autorização para o Galeão. 6201, autorizado Galeão, nível 360, via Perzulu 10, saída da Euleda Bridge. Decola da 10, curva direita, controle 120, decimal 8, aciona 5107, coteja. Galeão 360, Perzulu 10, pista 10, curva direita da Euleda Bridge, 1208, transponder 5107, ou Chené 6201. Cotejamento correto, chamar para pushback somamento. Valeu.